fim de ano. E se prepara, porque não é kitzinho, não. Nosso kit tem 6... quilos de alcatra, 3 quilos de linguiça toscana na brasa, 3 quilos de tulipa de frango, 2 bandejas de pão de alho, 4 fardos de cerveja com 48 latas, 1 fardo de refri 2 litros com 6 unidades, 1 saco de carvão grande. Isso é churrasco! Viu só? Que presentão de Natal! Serão sorteados 2 kits de churrasco completos. Para participar é só enviar o seu nome completo para o nosso WhatsApp 18 99173-9672 e torcer para levar esse mega kit para casa. O sorteio vai acontecer no dia 23 de dezembro. Promoção Churrascão de Natal da Clube FM. Porque aqui sim, você participa das melhores promoções. Não fique de fora dessa. Tá na Clube? Tá legal. Clube FM. Sertanejão Classe A com Paulo Costa. E agora faltando 8 minutos para 7, agradecendo a todos pela sintonia. Vamos liberar aqui o estúdio, né? Tá chegando aqui o debate entre os candidatos a prefeito de Oswaldo Cruz. Desejar a todos aí uma excelente noite de terça-feira. Voltaremos amanhã, 5 da manhã, se Deus quiser. Boa noite, tchau, gente. Mulher que eu amo não aguenta carinhos, mesmo nervosa ela vai se entregando. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia pra fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria. As ordens eram severas e a jornada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem. E fazia nesses lados, não conhecia os tormentos do Araguaia afamado. Não sabe. Sabia que as piranhas era um perigo danado. Ao chegarem na a barranca, disse o velho boiadeiro, derrubamos um boi n'água. Deu a ordem ao ponteiro, e quando as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho, que vale pouco dinheiro. das grandes, já ruído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirando, sangrando por ferroadas no Araguaia. Entrando, as piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando, e saiu do outro lado, naquelas verdes pastagens. Tudo estava sossegado, disse o velho ao ponteiro, pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse que barbaridade sacrificar um boi velho, pra que essa crueldade? Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade, que Jesus também morreu pra salvar a humanidade. Clube FM. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar o vestido velho da mulher amada. Sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um fio de cabelo no meu paletó. Entre nós, o amor vivido, o quê? Já esteve grudado em nosso suor. Agora eu quero ver se vocês estão apaixonados mesmo, vai. Costa apresentou Sertanejão Classe A. Só modão no seu rádio. Todo dia, o mundo muda. As meu amor, o sentimento se acaba quando a gente quer. Um grande amor só se acaba quando quanto tempo pra te esquecer. O meu caminho ou o amor deve se mede, vamos quanto a gente quer. Um grande amor só se acaba quando o outro vier. Eu vou levar muito tempo pra te esquecer. 102,5 Clube FM 43. Saúde. Nessas andanças nossas, né? Fazendo essa campanha, a gente tem ouvido muito isso. O exame tá demorando 2-3 anos para que venha o resultado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sistema de mutirão. Contrata-se médico. Vamos trabalhar muito. Com certeza, nós vamos diminuir a espera e nós vamos solucionar. Porque sem o diagnóstico, a pessoa não pode se tratar. 43. O ano não foi bom pra ninguém. Essa crise tá longe de acabar. Mas a Clube FM não quer te ver triste e nem preocupado com nada. A gente já deu um jeito de garantir aquele churrascão de fim de ano. Fim de ano! E se prepara, porque não é kit linguiça toscana na brasa. Serão sorteados 2 kits de churrasco completos. Para participar é só enviar o seu nome completo para o nosso WhatsApp 18 99173 9672 e torcer para levar esse mega kit para casa. Eu me lembro da morena. Felicidades, muitas alegrias. Entrega, ligue 3528-5007 ou vá à rua Hans Cotes 423, no centro de Oswaldo Cruz. Pensou em carne? Pensou na Casa de Carnes Nelore, o açougue do Neno. Eita, se não fosse o Neno, hein? Meu nome é Laércio, estou aqui pedindo seu apoio pela primeira vez que entrei para vereador. Peço para mudar e renovar. Vamos votar no Laércio 22.222 junto com Luizinho e Gilma. Meu prefeito é Luizinho, com Gilma 43, 43. Paulo Costa. E o povo gosta. E o filho da música sertaneja. Sertanejão Classe A. Vem agora 8 minutos faltando para 7. Mandar um abração aqui pro Serjão. Tá cumprimentando o Tadeuzinho Lassen pelo aniversário hoje, hein? Parabéns lá para o nosso amigo Tadeu. Muitas felicidades, muitas alegrias. Bem, nós estamos encerrando o nosso Sertanejão Classe A desta quarta-feira, 28 de outubro. Muito obrigado pela sintonia. Daqui a pouquinho você acompanha o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salmourão. Nós voltaremos amanhã, 5 da manhã, Clube FM, Califórnia FM, se Deus quiser. Boa noite. Tchau, gente. Nascendo pra gente amiga, dou adeus e vou embora. Ponho óculos escuros, vou cortando o estradão. Cada frete transportado por esse mundão afora vai traçando meu destino nas rodas do caminhão. Vou fazendo a minha história nos versos desse modão, no repique da viola, ai, ai, no meu coração.

amarão. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente o caminho, porém ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. Paulo Costa apresentou Sertanejão Classe A. Só modão no seu rádio. Identificação ZYG 202 Rádio Clube FM, operando em 102,5 MHz, uma emissora da Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Limitada, transmitindo da Rua Itapura, número 6, Jardim América, Oswaldo Cruz, Estado de São Paulo. Clube, a mais popular emissora da Alta Paulista. Eleições 2020. Oferecimento: Zezinho Autopeças, na Doutor Miranda 1153. Telefone 3528-3831. Casa Avenida, loja na Avenida Brasil 1261. Fone 3528-2443. WhatsApp 99700-2443. Eleições 2020. 7 horas e 1 minuto, Clube Califórnia FM nas eleições 2020. Como brilha o sol, o azul sem fim. Como o farol, a escuridão surge. Estamos na reta final da nossa festa de aniversário de 22 anos e você ainda pode ganhar muitos prêmios. A partir do dia 1º de janeiro, serão sorteados diariamente vale compras no valor de R$250. Para concorrer, faça suas compras. A cada R$50, receba um cupom e cadastre no site da campanha. Quanto mais cupons você tiver, mais chances de ganhar. Então não perca tempo. Aqui, encher o carrinho é tudo de bom. Preço baixo, qualidade. Comag, confecções de impressos, rapidez e perfeição, impressos em offset, carimbos automáticos e digitais, crachás e panfletos a preços especiais. Comag Artes Gráficas, Avenida Max Wirth, 140, fone 3528-1234, em Oswaldo Cruz. Clube, agora também na internet. Acesse www.radiosvaldocruz.com.br. Paulo Costa, você ouve, você gosta. Bem, agora são 4 horas e 32 minutos. Seguindo nesta tarde, né? Quarta-feira, meio de semana. Vou mandar um abração aqui para Lindaura Sanches, né? Esposa do nosso amigo Vadinho. aniversariando hoje, hein? Opa, que maravilha. Aí, Vadinho, daqui a pouquinho acender a churrasqueira. Ah, parabéns aí pra Lindaura, né? Deus abençoe. Em nome da Jéssica, da Joyce, da netinha também. Todos os familiares, né? Os amigos. Nosso abraço carinhoso. Parabéns lá pra Lindaura Sanches, né? Aniversariante de hoje. Eu pensei que ela tinha. Vamos mandar um abração aqui pro Raimundinho, tá ouvindo a gente lá no Álvaro Campoi, né? Alô, alô, Raimundinho. Meu amigo Arvinho, grande abraço. E aí, Arvinho? Serjão Dominicali, lá pertinho da Santa Casa. E aí, Serjão, são 4 horas e 33 minutos, igual o Baroca, né? Fala comigo aqui, eu te escuto. Oi, hein? Paulo, boa tarde. Quase que não sai nada. Tudo de bom pra gente. Essa tarde chuvosa, gostosa. Vamos curtir um João Mineiro e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. Pode chorar. Grande abraço pra todos. Chora. Chorar faz bem, né? Hã? É chorar de saudade, hein? Nossa. Rodei quase a noite inteira procurando. 4 horas e 33 minutos. Boa tarde, Paulo Costa. Paulo Costa, aqui é a Sandra do Backland. Você não toca Renan e Raí pra mim, não? Qualquer um deles. Se eu for atendido, eu agradeço muito. Obrigado. E é a Sandra, né? Sandra, lá do Alberto Lang. Valeu, Sandra. Um abraço carinhoso aí pra vocês, né? Turminha bacana aí no Alberto Lang. Pessoal lá no Colina das Flores, Jardim Alvorada, lá no Vale do Sol. Lá na Vila Vicentina, né? Dá um abração aí pra todos os nossos amigos. Muito obrigado pela sintonia. E daqui a pouquinho tem mais participações aqui no nosso WhatsApp. Edson e Hudson, tá bom, Cícera? Apareceu aqui, ó. O nosso é playlist que fala, Palminho. Playlist, né? Olha lá. 4h34. Você me pede na carta que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure pra sempre. Vontade de atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer essa dor que invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. FM 102,5. Coivar a fogueira, queimada a roceira, enxada na cova, perdoega na beira, toma com a urtiga, na folha formiga. A chuva não chega a ser.

tá na vida tu. És a minha fantasia. Meu mundo é sempre tu. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. Quem me dá a vida é tu. Minha estrada é sempre tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor é tu. Quem me faz sonhar é tu. Sol da minha vida és tu. Sempre tu. Sempre tu. Sempre tu. Sol da minha vida és tu. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. Quem me dá a vida é tu. Minha estrada é sempre tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor é tu. Quem me faz sonhar é tu. Sol da minha vida és tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor sempre tu. Quem me faz sonhar sempre tu. Sol da minha vida és tu. Quanta sofrência, hein? Vixe. E agora são 4h44. Clube FM 102,5. Clube. Faça suas compras encontrando tudo o que você precisa com os menores preços. No Supermercado Vitória de Oswaldo Cruz e Parapuã. Açougue, seção de frios, feirinha, higiene e limpeza e muito mais. E todos os dias tem ofertas imperdíveis para você. Aproveite! Também com entregas em domicílio nas duas lojas de Oswaldo Cruz e Parapuã. Supermercados Vitória. De economia, a gente entende. O ano mal começou! E a Clube já tá dando aquela moral pros ouvintes. Os ouvintes se deram bem e levaram pra casa a Clipe 4 da JBL. Uma caixinha top de linha. E tá todo mundo feliz. A dona Marcionília tá toda com presente. Obrigado, Rádio Clube. Fui contemplada com essa caixinha. Estou muito feliz. Promoção é o que não vai faltar aqui na Clube. Clube FM. Vamos lá, são 4h45. Uma respirada fundo aqui, né? Ai, quer mandar um abraço. É o Carlão Orbate que vai falar conosco. Aniversaria agora em fevereiro, Carlão. Tô vendo aqui os aniversariantes. Vem cá, meu papai, vem cá, meu papai, coração. Aniversaria no dia 1º de fevereiro, hein? Ai, Carlão. Vamos lá, fala aí, Carlão. Boa tarde, meu amigo. Bom, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Choveu por aí? Aqui choveu. Estamos aqui na labuta. Estou aqui tirando mercadoria para levar para os mercados amanhã. O Paulo, toca a música aí para mim. Estão pedindo um vaneirão. Eu não sei quem toca. É do Galo da Fronteira, né? Estão pedindo um vaneirão. Mandou pedir essa música para você. Vou oferecer para todos os pessoal aqui de Parapuã. Alô? Abraço. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Carlão. Carlão Urvati, né? Aniversaria agora em fevereiro, hein? Vou mandar um abração lá pro Luiz Carlos, né? Luiz Carlos da Silva. Trabalhar na prefeitura, né? No setor de vetores, né? Aniversaria também agora no mês de fevereiro. Alô, Luiz Carlos. Grande abraço. Alô, Cido. Fala aí, Cido. Beleza, meu amigo? Grande abraço, tá? Muito obrigado pela sintonia. Vamos lá, né? Quem mais dá o seu recado? Boa tarde, meu coleguinha. Eita, as modona bonita. Já tô aqui na escuta. Hoje eu saí mais cedo, hein? Hoje eu fui numa casa que quando foi meio de meio, eu tava vazando já, ó. A chuva. Daí fui lá na farmácia pegar uma vitamina pra netinha, pra Laurinha. Conversei com a sua patroa lá, a Leia. Olha. Ainda falei pra ela que eu era Vilma. Conversei com ela. Mas tá bom, vamos deixar de prosa. Toca essas modonas bonitas aí, ó. Manda um alô lá pro Jonathan, pra turmona lá da padaria do Mercado Vitória, do Açougue, que eles Falou que tá te escutando, hein? Se der, toca a tititi aí, eu vou mandar lá pra ele, pros meninada do Mercado Vitória. Valeu, Vilma. Grande abraço. 4 horas e 47 minutos. Meu amigo Zequinha. E aí, Zequinha? Aí, junto e misturado, hein? Abraço. Só nos modão, né, Zequinha? O Carlão pediu a música aí do Tão Pedindo um Vaneirão. Tem uma gravação aqui, ó, não apareceu aqui, ó. Isso é do DVD, né? Do Gaúcho da Fronteira. E tem a participação de Gildinho, dos Monarcas. E Chiquito, né? Chiquito de... Chiquito e Bordonei. Vamos lá, ó. De vez em quando acontece que um conjunto está tocando num fandango bem bagual, vendo a indiada retoçando no ouvido do gaiteiro. De repente chega um peão e cochicha desse jeito, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. E o gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedo, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedo. Ele segue incendiado de mormaça e polvareira, num bate casco cerrado, no balanço da bandeira. Antes que a marca termine, no impulso de emoção, vem alguém correndo e grita, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação, enfia as dedos na gaita do minguinho até o dedão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação, enfia os dedos na gaita do minguinho até o dedão. Se o fandango é dos baita, o pessoal fica contente, as cozinheiras faturam o pastel, cachorro quente. Não há trago que chegue e em meio à animação nunca falta alguém que grita, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. E o gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedo, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedo. O entreveiro é completo dentro e fora do salão, carro mal estacionado, gente chamando o garçom, nos querendo entrar de graça, o porteiro diz que não, outros abrindo a matraca, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedão, tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão. O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos na gaita do minguinho até o dedão. Tá aí o modão, né, do Gaúcho da Fronteira. Participação de Chiquito e também o Gildinho, né? São irmãos, né, dos Monarcas. E Gildinho e Bordoneio, né? Chiquito e Bordoneio. Agora são 4h52. Clube.

O veículo só não foi roubado porque tinha um sistema de bloqueio. A vítima, de 45 anos, iria fazer uma entrega de leite no bairro Grajaú quando teve o seu caminhão cercado por dois veículos na Marginal Pinheiros por volta das 5 horas da manhã. Ele e o ajudante foram colocados no interior de um dos carros e levados até um cativeiro. O caminhão ficou atravessado na marginal. O caminhão tinha sistema de bloqueio e não foi roubado. Porém, os criminosos roubaram celulares, carteiras e ainda exigiram que o caminhoneiro fizesse transferências via Pix. O valor total não foi informado. Mas o momento de maior tensão ocorreu quando ele informou que não estava conseguindo desbloquear o caminhão, sendo ameaçado de morte. Após cerca de 2 horas, as duas vítimas foram levadas até próximo de onde havia ocorrido o assalto, onde foram liberadas pelos integrantes da quadrilha. Notícia é aqui na Rádio Clube. A número 1! A programação que você gosta, ouve e curte. Tá na Clube, tá legal. Big Mart, Big Mart. Quarta-feira é dia de feira aqui no Big Mart. Aproveite o melhor hortifruti da cidade. Frutas, verduras, legumes direto do produtor. Confira estas ofertas. Banana nanica, R$2,95 o quilo. Laranja pera, R$1,89 o quilo. Limão Tahiti, R$0,99 o quilo. Alho a granel, cada 100 gramas, R$1,79. E tem muito mais pra você aqui no Big Mart. Loja aberta de segunda a sábado até às 21 horas. E aos domingos até às 18 horas. Big Mart. Aqui a gente se... Notícia é conhecimento. Notícia é cultura. Cultura. Notícia é cidadania. Cidadania. É compromisso com a verdade. Um ouvinte bem informado está sempre ligado na Clube FM. A Clube agora está em todo mundo. Em todo mundo. Acesse o site www.radiosvaldocruz.com.br e clique. Você pode ouvir o som da Rádio Clube em todos os lugares. A programação que você gosta. Ouve e curte. Agora também na internet. Os melhores programas. Música. Bate-papo. Participações. Jornalismo de credibilidade. E o melhor do esporte. Com transmissões ao vivo. Acesse www.radiosvaldocruz.com.br. Clube! Clube FM. Clube! Tudo que você já conhece, só que ainda melhor. Clube FM. Clube FM 102,5. O melhor da música raiz. O destino aqui me trouxe. Você ouve aqui. Cantar pra vocês eu vou. Sertanejão Classe A. É feito daqueles beijos que eu te dei. Carreiro vai, carreiro vem. A saudade vem, a saudade vai. Sertanejão Classe A. Sertanejão Classe A. Apresentação Paulo Costa. Bem, vamos lá. Agora são 5 horas e 5 minutos. Valeu, Clebão. Kleber Santos, né? E as notícias, as informações. Tá vindo chuva, hein? Eita! Pode abrir o guarda-chuva aqui. Vai cair água. 5 horas e 5 minutos. É o nosso WhatsApp, né? 3528-1088. Daqui a pouquinho, né? Mais participações. Você fala conosco nesta tarde. Tarde gostosa, né? 28 graus, 27, 28 graus de temperatura. Tá bom, trazer a dupla Sérgio Correia e Paulinho. Até virar mania. porque a gente se ama. Se a chuva passar e ela não voltar, morro de agonia. Igual os temporais, brigas de casais acontecem todo dia. Mas se eu for atrás, pode acostumar e até virar mania. FM 102,5. Chorando em nome do amor, serei seu marido, amante ou escravo que você quiser. O que eu não posso é continuar neste mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. Meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Deus. tristeza veio Santo Trio, Trio Parada Dura, né? Creone, Barreto e Mangabinha, Luz da Minha Vida, são 5h13. Mandar um abração aqui pra Júlia, né? Tá pedindo esse modão aqui do Ataíde Alexandre. Sua rádio. Rádio é Clube. Clube 102,5. Você não tem? Tá esperando o quê? Cartão Fidelidade Aliança é pra você. Quarta da feirinha no Casa Aliança. Confira. Abobrinha paulista, R$2,99 o quilo. No cartão Fidelidade, R$2,49 o quilo. Vagem, R$9,95 o quilo. No cartão Fidelidade, R$6,99 o quilo. Pepino japonês, R$3,99 o quilo. No cartão Fidelidade, R$2,49 o quilo. Abóbora cabotiã, R$4,99 o quilo. No cartão Fidelidade, R$3,99 o quilo. Banana nanica, R$3,99 o quilo. No cartão Fidelidade, R$2,99 o quilo. Laranja pera, R$2,89 o quilo. No cartão Fidelidade, R$2,29 o quilo. Manga tome, R$3,99 o quilo. No cartão Fidelidade, R$2,99 o quilo. E tem muito mais esperando por você. Casa Aliança. Você que cultiva hortaliças em horta comercial ou doméstica, a Tubibrás dispõe de mangueiras, aspersores grandes e minis, bombas a gasolina, elétrica e a energia solar, canos e conexões para irrigação, sementes de hortaliças, adubo orgânico, telas, sombrite e filmes para estufas, ferragens e lonas. Tubibrás, preços especiais à vista ou dividido no cartão de crédito. Avenida Presidente Vargas, 523, telefone 3528-1165. Na Tubibrás você encontra ração Magnus para cães de grande e pequeno porte. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ó, se você for tomar uma cerveja com seus amigos ou comer com a família em um restaurante, é recomendável que você não deixe seu celular sobre a mesa ou balcão. Assim você não será alvo fácil para ladrões e poderá aproveitar mais o momento. A Polícia Militar está sempre olhando por você. Uma campanha do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior. E agora são 5 horas e 18 minutos. Alô, alô. Oi. Boa tarde, Paulo Costa. Aqui é o Calhão do Pracinha, Paulo Costa. Sextou, Paulo Costa, hein? Calhão. Manda aí pro Amaldo Batista, Paulo Costa. Folha Seca, Paulo Costa. Manda pro Edinho, pro Tical, pro... É. Quem mais? Pedro Garcia, manda pra todo mundo aqui em Pracinha, João Mineiro, manda todo mundo, Paulo Costa. Falou, Paulo Costa. Nós estamos bebendo aqui do sítio de Cal, aqui. Do barco da Mangueira, Paulo Costa. É bem direito aguentado, Paulo Costa. Falou, Paulo Costa. Valeu, Paulo Costa. Tranquilo, hein, Paulo Costa. Valeu. Manda um abraço pra aqui, Paulo Costa. Manda essa música pra nós aqui, Paulo Costa. Obrigadão, Paulo Costa. Valeu, turma aí de Pracinha, grande abraço. Obrigado aí pela participação. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, meu coração se alegra. Se passo por... Costa, traz pra mim Traça de Pranto, Jean Giovanni, Vilma Tatinha, vai pra toda a nação corintiana. Vocês aí da Rádio Clube, os ouvintes familiares, pra todos que gostarem da música, tá na Clube? Tá legal, um grande abraço. É, viu uma Tatinha, né? Valeu, Tatinha. É, ao Magno, na cidade de Bastos. A música Cobra do Rio e Tararé. É isso aí mesmo, hein? Que música que é essa aqui? É do... É a Cobra Sucuri, né? Cobra Sucuri. Vamos providenciar aqui, vamos procurar aqui, tá bom? Magno, né? Cidade de Bastos. Se chove, hein? Deixa chover, chove lá fora, aqui dentro nem pinga, né? Ah, vamos lá, vamos a mais participações aqui no Zap. Você fala conosco, manda o seu alôzão nesta tarde. Alô, alô. Uma boa tarde aí, Paulo Costa. Oh, Rui. Aí você tocou o modão, é modão de responsa, hein? É, aí sim, Zezé é chique, hein? Ô, Paulo Costa, estamos aqui na escuta, cabeça, Luiz Henrique, pé de frango, peito de pomba aqui. Ô Paulo Costa, tem um ouvinte seu aí, ó, pediu pra você mandar um abraço lá pra ele, o Elias. O Elias tá lá no pé do rádio lá, uma hora dessa ele tá lá na data dele, lá carpindo a mandioca, a plantação de mandioca dele. Aí, ó. Tá produzindo mandioca pra mandar lá pra Salvador, lá pra Bahia, é. Paulo Costa. Ontem foi aniversário dele, hein? Ontem tá ficando mais experiente. Ali conhece, hein? Uma boa tarde, Paulo Costa. E tá na clube, tá legal. Alô, Elias. Alô, amigo Paulo Costa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Cultura de Taubaté, hoje em Oswaldo Cruz. Parabéns pelo programa aí. Roda pra gente aí, Jeitão de Caboclo, de Lourenço e Lorival. Um abraço. Valeu. Tchau, obrigado. Olá, princesas e príncipes, eu sou Amado Batista. Eu também estou na clube, porque tá na clube, tá legal. Clube FM. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar.

Deus, quanta saudade. É do Jean Giovanni, Taça de Pranto. Boa tarde, Paulo Costa. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eita, chuvinha boa, ei, chuvinha maravilhosa. Toca aí pra mim, nessa longa estrada da vida, tá bom? Tá, pra todo mundo que gostar, tchau, obrigado. É a Nicunduta, hein? Aí, Nico. Vai lá pro Rui também, toda a equipe lá do nosso amigo Rui. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Quem não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ter o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. 102,5 Clube. Clube FM. Ô, Marcão, acabou a carne? Xiii, e agora? Não se preocupe se faltou carne aí no seu churrasco. O lugar certo pra você comprar é na Casa de Carnes Nelore, o açougue do Neno, que oferece qualidade em seus produtos e economia no seu bolso. Bovinos, suínos e linguiças em geral. Na Casa de Carnes Nelore você conta com disque entrega. Ligue 3528-5007 ou vá à rua Hans Clotes 423, no centro de Oswaldo Cruz. Pensou em carne? Pensou na Casa de Carnes Nelore, o açougue do Neno. Eita, se não fosse o Neno, hein? Com a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, está mudando a realidade dos alunos. Ações eficientes e gratuitas para recuperar a educação dos nossos estudantes. Disque 100. Formação de professores e profissionais de educação. Atenção individualizada. Conectividade em escolas e municípios, inovação, inteligência artificial e soluções tecnológicas educativas. Eu sou professora, uso há 7 meses e funciona. Ajude também seus alunos de escolas públicas e privadas com a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Ouça de segunda a sábado, às 11h30 da manhã. Rotativa no ar. Rotativa no ar. Oferecimento: Casa de Carnes Bom Galeto. Qualidade e ótimos preços. Avenida Brasil 1308, esquina com a Doutor Miranda. Domingo tem o tradicional frango assado. Fruto Forte, indústria de polpas e frutas. Experimente o pão de queijo 400 gramas e 1 quilo. E o pão de queijo premium de 1 quilo, com 4 vezes mais queijo. E o dadinho de tapioca, é uma delícia. Dica Imóveis, onde você aluga seu imóvel com total segurança para proprietários e inquilinos. Na Avenida Brasil 1235. Fone 3528-1134. Paulo Costa, você ouve, você gosta. Pois é, vamos seguindo, né? São 5h33. E aí, Dolinha? 5h38. Deixa eu ver quem mais participa aqui, olá. Chuva boa, estamos aqui na escuta, mandando uma água ardente pro peito. Seu beijo molhado me provoca e me... Mandou aqui pra nós aqui, morando na roça. Depois que cresci, mudei pra cidade. Deixei os meus pais e também a fazenda e fui estudar numa universidade. Antes de partir, eu fiz por capricho um breve relato da casa e o pomar. Porque tinha planos, depois de formado, voltar a viver nesse lugar sagrado, que me viu nascer e me ensinou a andar. Depois que parti, o tempo passou, eu sempre querendo aparecer por lá. Veio um contratempo, o papai perdeu tudo e viu nos seus sonhos tudo desabar. Fiquei muito triste quando descobri uma informação que pairava no ar. Por causa das perdas que foram frequentes, a nossa fazenda e os seus pertences, um grande banco queria tomar. Nossos queridos amigos, Lourenço e Lourival, venham cantar com a gente a Fazenda Bonança. Deixa com nós! Arrumei as malas e ajeitei avião, num piscar de olho cheguei decidido. Mas quando avistei a velha morada, saiu do meu peito um suspiro doído. Abracei meus pais, chamei meus irmãos, eles me falaram do acontecido. Disse com firmeza, voltei pra ficar, a nossa fazenda ninguém vai tomar, e o que se perdeu será reconstruído. Cidade, retirei dinheiro da conta poupança. Comprei coisas novas e paguei o banco e acertei as broncas com a vizinhança. Reformei a casa, deixei no jeitinho e dias depois fiz uma festança. Ninguém precisou sair como errante, o lugar voltou a ser como antes. Seu nome agora é Fazenda Bonança. Foi muito bom cantar com vocês, Caboclada. Clube FM. Amor quando desfaz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. colher sozinho, não é preciso plantar. A paixão nascer no peito, falsidade noia. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. Da saudade da floresta, eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Muito obrigado de novo. Clube, tá na clube? Supermercado Bandeiras. Estamos na reta final da nossa festa de aniversário de 22 anos. E você ainda pode ganhar muitos prêmios. A partir do dia 1º de janeiro, serão sorteados diariamente vale compras no valor de R$250. Para concorrer, faça suas compras. A cada R$50, receba um cupom e cadastre no site da campanha. Quanto mais cupons você tiver, mais chances de ganhar. Então não perca tempo. Aqui, encher o carrinho é tudo de bom. Preço baixo, qualidade. A Clube FM. Clube FM. Abre o seu baú e apresenta os grandes clássicos da música de todos os tempos. Uma viagem ao passado. Embarque com a gente de segunda a sábado após o Rotativa no ar. Gente, agora são 5h46, seguindo, né, com a nossa programação. Nosso sertanejão classe A pela Clube FM 102,5. Está na Clube, tá legal. Vamos lá, né? Mais participações aqui conosco. Boa tarde, Paulo Costa. Tudo bem com você? Tudo bem. Ó, obrigado, viu, pelos alôs de todos os dias. Quem é o... A gente tá sempre te ouvindo, tá? A dona Marlene. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abração para toda a sua família. E a gente quer ouvir a música Morena Sertaneja. Obrigado. Até Deus abençoe, Marlene Kines. Um abração da família Kines, a toda a sua família, todos vocês da rádio, tá? Valeu! Vou mandar um abração aí pro Zé, né? Zezão Kines. E aí, Zezão? Muito obrigado aí pela sintonia, tá? Vou mandar um alô também lá pro Fiapo, né? Alô, alô, Fiapo, alô, Neus. Abração aí para todos os familiares. Ah, meu amigo Pandelli, né? O que Pandelli escreveu aqui? Janta quase pronta por aqui. Ô, Pontinha! Tu tá queimando as panelas hoje, Pontinha? É isso aí, meu amigo. Vamos pro fogão, né? Abraço aí pra Cidinha. E cadê o Dito, né? O Dito do Salgado. Alô, alô, Dito. Dito, a Maria. Abração, meu amigo de Orídio, né? Os amigos aí na cidade de Sagres, grande abraço. Ah, vai lá, Pontinha, o que você tá fazendo de bom aí, Ponta? Tá igual o Nino, né? O Nino lá no sítio Acauã. Alô, alô, Nino. Tá mexendo os panelão já, Nino? Essa morena me assanha, me deixa alucinar. Estando distante dela, fico todo bagunçado. Vem agora 12 minutos, faltando pra 6. Vem cá, meu amor, vem cá, abandonar. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido. Toda hora e todo instante ela não sai do meu sentido. Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido. Toda hora e todo instante ela não sai do meu sentido. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Peço que errei, venho pedir o perdão. Se você me perdoar, te darei meu coração. Eu confesso que errei, venho pedir o perdão. Se você me perdoar, te darei meu coração. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Meu amor, vem para mim, eu não vivo sem você. Se o amor matar a gente, dessa vez eu vou morrer. Meu amor, vem para mim, eu não vivo sem você. Se o amor matar a gente, dessa vez eu vou morrer. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá, eu não vou te abandonar. Clube! Alô, meu povo! Ouça aqui na Clube FM todos os domingos o programa Tradição Caipira. Comigo, Kleber Moreno, das 9 ao meio-dia. Com muita música, poemas, sorteios de brindes e participações. Comigo vem! Panificadora Pão Real de Parapuã. 2 endereços para melhor lhe atender. Na Avenida São Paulo e Vila Santa Helena. Pães, doces, salgados e assados aos domingos. Panificadora Pão Real de Parapuã. Drogarias Poupe Aqui, medicamentos, perfumarias, maquiagens, Leitinã, Ninho, linha de suplementos vitamínicos, Vitinato, com exclusividade na Poupe Aqui. Vitinato mais 50 de A a Z. Poupe Aqui, economia de verdade. Na Cooperativa Caçu, agora você tem a linha Caçu Nutrição Animal, a número 1 para o seu rebanho. Caçu, casa de carne do chefe, preços baixos todos os dias. Diz que entrega 3528-3230. Casa de carne do chefe, a potência da carne. Bar do Elton, a cerveja zero grau, sem taxa de entrega, telefone 99725-5597. Bar do Elton, 20 anos de tradição. Kleber Moreno, mantendo a tradição caipira. O ano mal começou. E a Clube já tá dando aquela moral pros ouvintes. Os ouvintes se deram bem e levaram pra casa a Clipe 4 da JBL. Uma caixinha top de linha. E tá todo mundo feliz. A dona Márcia Onília tá toda com presente. Obrigado, Rádio Clube. Fui contemplada com essa caixinha. Estou muito feliz. Promoção é o que não vai faltar aqui na Clube. Clube FM. Tem agora 7 minutos faltando para 7. Alô, dona Márcia Onília, né? Dona Márcia, é lá nas MOC, né? Seu Manuel, um abraço carinhoso aí para vocês. Muito obrigado pela sintonia. Deixa eu mandar um abração aqui pro Rufino, né? Alô, alô, Rufino. Mandar um alusão pro Leandro, né? Tá ouvindo a gente lá na Max Wirt, na oficina de radiadores, né? Alô, alô, seu Zé Gomes, lá na Doutor Miranda, Dona Alice, seu Zé Pereba, né? Ô Zé, abração pra toda a sua equipe, tá? Muito obrigado aí pela sintonia. A Radião ligada aqui na Clube FM. Valeu! Vou mandar um alôzão também lá pro Oswaldinho, né? Alô, Oswaldinho. Dá um alôzão lá pro Dorbs. Dorberto Ponce. Aí, Dorme. 5 horas e 54 minutos. Mandar esse modão aqui pro nosso amigo Toninho, né? Tá ouvindo a gente lá em Parapuã. E aí, Toninho. Grande abraço. Toninho lá na lanchonete, né? Quem fala conosco? Paulo Costa, boa tarde. Aqui é o Nino. Ô, aqui Nino. Do sítio Acauã. Fala aí, Nino. Ô, Paulo Costa, toca um modão aí pra nós. Caio Nevlore Valente com Daniel Fonseca. Alô? Como é que tá? Tô quase pondo a panela no fogo já. Cheguei agora do serviço, agora vou mexer com as panelas. Vai lá, Dino. Alô, Paulo Costa. Um abraço. Um ótimo final de tarde, com começo de noite, com a benção de Deus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, deusa da minha sina, minha estrela de ouro. Bambico, né? Saudoso Bambico. Sanfoneiro Forgado. Tem uma pausa aqui na nossa programação. Hora de oração, de agradecimento, né? Vamos até o Santuário São José hoje. Alô? Padre Joaquim. Nosso querido Padre Joaquim nos traz a mensagem da Ave Maria. Depois voltamos. Até já. 102,5 Clube. Clube FM. Agora são 6 horas, a Rádio Clube FM transmite do Santuário São José a hora sagrada da Ave Maria. Padre Joaquim, boa noite. Boa noite, Paulo Costa. Nos reunimos pedindo a Deus que nos abençoe no final de mais um dia, rezando o Ângelus, Deus que nos fala, Deus que está próximo, Deus que deseja o melhor para nós, seus filhos e filhas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Toledo. Infundir, Senhor, vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje teremos missa às 19h30 no Santuário São José. Sétimo dia de Ana Fernandes dos Santos, Capela São Francisco de Assis, bairro Três Casas. Celebração da Palavra, 19h30. Paróquia São João Batista, Salmourão. Adoração ao Santíssimo, 18h30. E 19h30, missa. Quinta-feira, amanhã, Santuário São José, missa, 7h. E adoração ao Santíssimo, 18h30, missa, 19h30. Capela São Gabriel, celebração da Palavra, 19h30. Capela Santo Antônio, bairro Monte Líbano, celebração da Palavra, 19h30. Paróquia São Benedito de Sagres, adoração ao Santíssimo, 18h30. E 19h30, missa com transmissão pelas redes sociais. Curso de Teologia, Região 2. Início 7 de fevereiro, no Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio Adamantina. Inscrição no expediente da comunidade até o dia 30 de janeiro. Catequese em geral. Inscrições em janeiro, no expediente da comunidade. Para a primeira Eucaristia, Crisma, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Curso de noivo, 19 de fevereiro. Inscrições no expediente da comunidade até o dia 17 de fevereiro. Instituto de Música Católica São José. Estão abertas as inscrições de cursos, canto, coral, técnica, vocal, teclado, flauta, violão, percussão. Maiores informações no expediente da comunidade. Ação entre amigos em prol da pintura interna do Santuário São José. Reforma da Capela do Santíssimo. Primeiro prêmio, um Fusca 1980 com alarme, roda leve, som e vidros elétricos. Segundo prêmio, R$1.000. Terceiro prêmio, R$500. Quarto prêmio, R$250. Quinto prêmio, R$150. Valor da cartela, R$10. Venda do expediente da comunidade e em todas as comunidades. Preparação para o batismo. Dia 26 de fevereiro, domingo, para fazer inscrição, trazer a cópia do comprovante de residência dos pais e padrinhos, certidão de casamento religioso dos pais e padrinhos, inscrições do expediente da comunidade até o dia 24 de fevereiro. Amados irmãos e irmãs, estamos no tempo comum. Terminamos o tempo do Natal e caminhamos na esperança. Caminhamos com o Senhor que nos chama a viver a sua mensagem. Caminhamos pela fé. É o Senhor que nos conduz. Tempo comum é tempo de caminhar com o Senhor. Tempo em que nos colocamos diante dele, sabendo que Deus deseja que o melhor aconteça na vida de todos aqueles que caminham iluminados pela fé. Três virtudes devem conduzir a nossa vida: fé, esperança e caridade. A fé que nos leva até Deus, a fé que nos comunica com Deus, a caridade, fé e esperança que nos conduz para Deus. Esperar, esperar sempre, ter confiança de que o Senhor, ele é justo para com todos. E a caridade, que é o amor com que tivemos com os nossos irmãos, de modo especial os que sofrem, de modo especial que precisam de ajuda. Por isso nós vivemos nessas virtudes teologais que nos falam diretamente de Deus, a fé, a esperança e a caridade. Por isso deixemos-nos conduzir por essas virtudes teologais, sabendo que é o nosso caminho, é a nossa vida. E seremos felizes na medida em que colocarmos essas três palavras na vida, no cotidiano das nossas ações. Não basta ter fé, é preciso agir, é preciso estar em sintonia com Deus, é preciso caminhar com o Senhor, de modo especial neste novo ano que já está no seu início, e peçamos a Deus saúde. Eu sempre digo, saúde é o bem maior. É o bem maior. Você tendo saúde, você tem tudo. Então que o Senhor dê a cada pessoa, a cada ser humano, o dom precioso da saúde. É esse dom que Deus deseja para nós neste novo ano, e que nós possamos viver desta fé, sem pandemia, sem isolamento, mas como irmãos queremos viver, anunciar, proclamar que o nosso Deus vive. E ele vive conosco. E feliz daquele que coloca a sua esperança nele. Feliz do ser humano que coloca a sua vida nas mãos daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Somos felizes porque Deus é Pai e deseja o melhor neste novo ano. Que o Senhor nos comunique sempre a sua bênção. Que o Senhor nos comunique sempre para nós a saúde do corpo e da alma, para que possamos percebê-lo nos acontecimentos da vida. E como que é bom perceber o Senhor nos acontecimentos da vida. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família e abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Identificação.

Esse Nelore valente é o bezerrinho doente que o Senhor mandou matar. Clube FM 102,5. Problema seu também. Ao estacionar seu veículo, não deixe objetos de valor, como bolsas ou pacotes visíveis. Feche o vidro e tranque as portas. Cuide de sua bicicleta. Use cadeado. Marque o número de série para facilitar a localização em caso de furto. Colabore e denuncie sempre. 190 Polícia Militar. 197 Polícia Civil. Uma campanha com SEG, Conselho Comunitário de Segurança. Apoio Rádio Clube. Jornalismo Comunitário, central de atendimento da Rádio Clube Califórnia FM. Se você tem algum problema no seu bairro ou na sua cidade, Oswaldo Cruz, São Mourão, Sagres, Parapuã ou Rinópolis, ligue e denuncie. Central de atendimento da Rádio Clube Califórnia FM, 3528-1788, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. 3528-1788, é o jornalismo comunitário das rádios Clube e Califórnia FM. De segunda a sexta, aqui na Clube FM, os apaixonados se encontram. Love Song Clube FM, das 8 à meia-noite. Clube. É agora 6 horas e 18 minutos. Clube FM, Sertanejão Classe A. Nossa programação gostosa neste final de tarde, hein? Tá indo embora quarta-feira. Quarta-feira, 11 de janeiro. Então, mandar um abração aqui pro Cido, né? Tá ligado aqui na nossa programação. Obrigado, viu, Cido? Um abraço pra todos aí de casa. Oi, vida amada. Ó, tomar um pingão. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Isso aí tocou também. Nossa. Léo Carreto e Robertinho, né? Que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na tendinha tomar um pingão. Tá bom, trazer essa dupla aqui de Presidente Prudente, esses meninos aqui, né? cantam demais, hein? Muito boa essa dupla, né? Lael e Araguaí. O rancho comprido da frente estreitinho, beirando o caminho que vai pro sertão. Ali eu morava há tempos atrás, junto com papai, mamãe e os irmãos. A mente relembra as coisas passadas, o pasto a palhada e o velho curral. Em volta do rancho, os três manacás e o maracujá dobrando o beiral. Lembro do rio, do velho monjó, me pego e me enrolo na recordação. Vejo os guaruzinhos contra a corredeira, subindo em fileira, bordando o vajão. Meu pai com uma vara de pesca comprida, na trilha batida que vai pro brotão. Aonde ele tinha um poço cevado, no lago parado, beirando o capão. Me passa na mente a velha figueira, a cerca, porteiro e o comprido estradão. O carro de boi na estrada passando, de longe escutando o gemer do cocão. Ficaram gravados na vida da gente, na lousa da mente não vai se apagar. O sol vermelhado dobrando o banhar, de noite o prateado do imenso luar. Tão distante o meu mundo pacato, no meio do mato, tão longe daqui. Me orgulho em dizer do meu mundo matuto, foi nesse reduto aonde nasci. Meu rancho comprido da frente estreitinho, vendo o caminho eu vejo por lá. Parece que sinto num clima saudoso o cheiro gostoso dos três maracás. Clube FM 102,5. Levanto bem cedo ao romper da aurora e pulo pra fora enfrentando a labuta. Pego meu corote e desço a estradinha rumo à biquinha no fundo da gruta, aonde eu colho água limpinha e vai pra cozinha e levo pra lida. Enquanto em casa já se põe de pé e coa um café a mulher querida. Depois que retorno, entro um pouquinho e como um bolinho feito de fubá. Acendo um cigarro de palha de milho, pego o trilho e vou trabalhar. Levando no ombro lá pro meu roçado, na enxada amarrado um caldeirãozinho de arroz e feijão, também cambuquira, um prato caipira que aroma o caminho. No sol escaldante me sinto importante cultivando o chão, porque pra cidade sou aço do elo do verde amarelo da nossa nação. Sou caboclo nato, roceio matuto e cultivo fruto com amor e fé. Rego com suor e muita ternura, eu sou quem segura esse país de pé.

por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. As principais notícias do campo você confere agora. O mercado da soja abriu o ano de 2023 sob muitas dúvidas. Projeção feita pelo CPEA deixa claro que o rumo a ser seguido vai depender bastante do que acontecerá no campo nos próximos dias. Inicialmente, a Conab falava em uma safra recorde, o que poderia representar uma oferta maior e preços menores. Porém, a forte seca que castiga o sul do país e a Argentina, por exemplo, deve comprometer o desenvolvimento de muitas lavouras e mexer com os mercados interno e externo. Além disso, como os estoques estão baixos, muito produtor decidiu adiar o fechamento de negócios para ver o que acontece lá na frente. Nos últimos dias, a saca da soja foi vendida em Paranaguá pouco abaixo dos R$ 180,00. Já no mercado do ovo, a tendência é de preços em alta para 2023. A produção deve crescer pouca coisa na comparação com o ano passado e chegar a 3 bilhões e 20 milhões de dúzias. Enquanto a demanda, com o país em crise, deve aumentar, uma vez que boa parte da população está sem dinheiro para a carne, por exemplo. Além disso, o alto custo de produção também pode forçar preços maiores. Resta saber como ficará a demanda da indústria por ovos processados, que pode cair por conta da crise. Nos últimos dias, o ovo branco foi vendido a R$ 149,00 a caixa em Bastos, interior paulista, e o vermelho a R$ 156,00. E os agricultores brasileiros contrataram até agora cerca de 203 bilhões de reais do crédito rural do novo Plano Safra, que começou em julho, alta de 19% na comparação com o mesmo período do ciclo anterior. Os dados são do Ministério da Agricultura. A maior parte da verba, 126 bilhões, foi para operações de custeio, avanço de 42%. Já a contratação de crédito para investimento está em 53 bilhões, valor 2% menor que o registrado um ano atrás. 102,5 Clube. Clube FM. Ouça aqui na Clube, de segunda a sábado, Jornal dos Esportes. As principais notícias do dia para você estar bem informado. Com a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, está mudando a realidade dos alunos. Ações eficientes e gratuitas para recuperar a educação dos nossos estudantes. Disque 100. Formação de professores e profissionais de educação. Atenção individualizada. Conectividade em escolas e municípios. Inovação, inteligência artificial e soluções tecnológicas educativas. Eu sou professora, uso há 7 meses e funciona. Ajude também seus alunos de escolas públicas e privadas com a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Acesse www.radiosvaldocruz.com.br. É a Clube em qualquer lugar do mundo. Clube! Tudo que você já conhece, só que ainda melhor. Clube FM! Clube FM 102,5. Paulo Costa, você ouve, você gosta. Vamos mandar um abração aqui lá pro Negão do Forró, né? E aí, Negão? Aquele abraço. Mandar um alô lá pro Nonô, né? Alô, Nonô, alô, Lúcia. Alô, Valdir, lá na Avenida Brasil, né? Mandar um alusão também lá pro Pinheiro, né? Pinheirão!

O ano mal começou e a Clube já tá dando aquela moral pros ouvintes. Os ouvintes se deram bem e levaram pra casa a Clipe 4 da JBL. Uma caixinha top de linha. E tá todo mundo feliz. A dona Marcionília tá toda com presente. Obrigado, Rádio Clube. Fui contemplada com essa caixinha. Estou muito feliz. Promoção é o que não vai faltar aqui na Clube. Clube FM. A vida dos rios depende de cada um de nós. Respeite os rios, principalmente o Aguapeí Peixe. Preservar a natureza é preservar a vida. Uma campanha da Associação dos Engenheiros de Oswaldo Cruz e Região. Apoio Rádio Clube. Notícia é conhecimento. Notícia é cultura. Cultura. Notícia é cidadania. Cidadania. É compromisso com a verdade. Um ouvinte bem informado está sempre ligado na Clube FM. É agora 6 horas e 46 minutos, faltando 14 para 7. Logo mais às 8 da noite aqui na Clube FM, Michael Campos. Pensa numa programação sensacional para você, hein? Aqueles sucessos nacionais, internacionais, temas de novela que marcaram época, né? Uma programação muito gostosa aí para você curtir na sua noite. Começando às 8, né? Às 8 da noite até meia-noite. São 6 horas e 46 minutos. Clube FM 102,5. Quase que enrosca aqui, hein, Paulinho? Dá vontade de molhar o bico, né? Molhar o pescoço pro lado de dentro, né? Mas tá bom, Clube FM 24 horas no ar. A programação preparada no capricho para você, notícias, informações, prêmios. O Alexandre tá na plantação de machixe aí, Alexandre. Aí sim, hein? Machixinho refogado vai bem, né? Meu Deus do céu. É isso aí, meu amigo, 6h47. Vamos mandar um abração aqui pro Lércio, né? Parabenizar aqui pelo aniversário. Passou batidão aqui, viu, Lércio? Foi ontem, né? Ontem, dia 10, né? Parabéns aí pro amigo Lércio, muitas felicidades. Em nome de toda a família, né? Dos amigos, o nosso abraço carinhoso também. Tá bom, Lércio? Parabéns aí pela data festiva. Alô, Três Toque! Mandar um abração lá para o nosso amigo Três Toque. Mandar um alusão também lá pro Joaquim, né? Alô, Joaquim, alô, Lígia. Tá trazer com Lourenço Lorival Como Eu Chorei. Saudade, vai querer voltar. sentir saudade, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. FM 102,5. Em meu modesto ranchinho, aonde eu nasci só pra chamar, pra ver meu peito igual ao grito, a recordação daquele tempo, aonde não existia dor. Mas hoje falta o seu amor no meu ranchinho florido. FM. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de guarantã e um varejão de guaiçara. Ai, ai, o apoio pesa uma roupa, jogo na água, o bote para. É uma trela de cachorro, marengo. A caiçara, a sua especialidade, corre, anda e capivara. ai, ai. Solta os cachorros no rastro, vai arrebentando taquara. Cheira de qualidade bem rara. É uma dois cano trouxado que até pranchando ela vara. Ai, ai, anta deita na fumaça na hora que ela dispara. Se apincha na água, na correnteza não para. Quero agradecer a todos pela sintonia, valeu. Você curtiu a Clube FM 102,5, liderança absoluta. Nosso sertanejão classe A. Para você que vai trabalhar, bom trabalho. Vai descansar, bom descanso, boa janta. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todos nós. Voltaremos amanhã, 5 da manhã, se Deus quiser. Paulo Costa apresentou Sertanejão Classe A. Só modão no seu rádio. Nem tapera existia mais, só a figueira estava ali. Virou pasto onde eu morava, eu chorei, juro, não resisti. Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi. Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro. Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro. Vou fazer tudo como era antes e encher de galinha o terreiro. Os meus pais vou trazê-los pra cá, este é o seu lar verdadeiro. Eu vou construir tudo novo, hoje eu sou um homem formado. E para apartar os bezerros, vou fazer novamente um cercado. E também vou fazer um paiol, onde vou guardar milho pro gasto. Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar. Vou tomar um cafezinho quente e o leite das vacas tirar. E papai sentado na varanda, fico olhando o gado pastar. Mamãe pega um frango caipira e prepara pra gente almoçar. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.